agora sim está a funcionar. Já? Ótimo. Então, é uma conversa. O que é que tinhas, o que é que tinhas, o que é essa coluna? Queres dizer? A quinta coluna desta semana, que espero ainda acabar hoje, trata sobre, digamos que a nova política da Renault em relação ao automobilismo. E basicamente o que se fala é que vão reavivar a marca Alpine. Para quem não sabe. Para quem não sabe, a Alpine era uma preparadora da Renault, muito famosa nos 60 e 60 e 70, principalmente nos rallies, sim. E depois no automobilismo, que era de um senhor chamado Jean Redelet, e que no meio dos anos, e foram eles que desenvolveram inicialmente, com o apoio da Renault, desenvolveram inicialmente o projeto da marca para a Fórmula 1. O Renault Turbo, entre outras coisas. Uhum. E então, para quem não sabe, o número 2 da Renault é o Carlos Tavares, é franco-português. Do Luxemburgo, para aí, não? Vive no Luxemburgo, ou vivia, não? Sim, eu vivo em França ou em Luxemburgo, pronto. Sim. Ele é franco-português e tem experiência de automóveis. Ele é mesmo automobilista, ao contrário do Carlos Gosne. E a ideia dele será, em princípio, revivar a marca. Não se sabe bem qual é o objetivo, se é um regresso da Renault à Fórmula 1 com uma equipa com esse nome, ou se é para... Revivar essa própria marca, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo. A Renault tem apoia 3 marcas de motores, não é? Pode voltar a dar, pode voltar a renomeá-las, estás a entender? Por exemplo, Williams é Caterham, é a Red Bull e é a Lotus agora. Estás a entender? Pode dar Lotus Alpine, pode dar Caterham Alpine, percebes o que é? Mas tu estás a falar para o Mundial de Rallys ou para a Fórmula 1? Fórmula 1. Só a Fórmula 1. Porque, o que eu sabe, não há planos nenhums em termos de rallies que a Renault tenha. Eu ia já dizer que o Mundial de Rallys anda a ficar um bocado mais composto do que estava há uns anos atrás. Se fosse esse o caso. Sim, pronto, toda a gente sabe que a Volkswagen vem aí em força, no ano que vem. Em força mesmo. Provavelmente ainda antes do final do ano. Eu aposto, a minha aposta é que eles vão entrar, eles vão inscrever um carro ou dois na Alemanha, com o GE provavelmente, ou para o Kenneth Abring, ou que é um piloto local, sim, ou então até darem uma prenda ao Carlos Sainz. Mas isso é, pronto, ele está a ajudar a desenvolver o carro, não é? É público. Não sabia. Não sabias? Não. Mas o Sainz já é conselheiro da Volkswagen. E está a ajudar a desenvolver o carro. Pronto, nem sempre hoje está disponível. O que é que ele faz mais? O quem? O OG. O OG tem mais compromissos em ser a Volkswagen? Atualmente, não? Que eu saiba, não. Mas eu sei que, por exemplo, a Volkswagen testou... Depois do Rally da Suécia, foi testar uns dias na Noruega, com o AG, e creio que com, não sei agora quem foi mais. E agora, nesta semana que passou, tiveram a testar na Alemanha com o Dieter Depping e o Carlos Sainz. Pronto. Estes são as últimas novidades da Volkswagen. Depois tens a possibilidade da Proton subir ao WRC, talvez em 2013. E depois tu ainda não sabes bem como é que se vai resolver a história da Mini. Quer dizer, que se vai... Não, esta... Não sei que tu sabes... O que nós vimos é... A ProDrive não tem capacidade para estar todo o ano em todos os rallies do Mundial. Então, a Volkswagen BMW arranjou uma solução provisória que é... Então, espera aí, vamos buscar a Motorsport Itália, porque o Minoru pagou a temporada toda e o Paulo Nobre ida em aspas. Vamos dar-lhes o Estatuto Mundial, a ProDrive testa os componentes, nós homologamos para a FIA e o Armindo e o Paulo Nobre usam esses componentes. Quando a ProDrive não pode ir, por exemplo, a ProDrive não vai ao México, mas vai a Portugal. pronto, e provavelmente mais para o meio do ano na Nova Zelândia, provavelmente o Sordo não vai à Nova Zelândia. Compreendes onde quer chegar? Por causa dos estatutos do M1 e M2 para pontuarem no modelo de construtores, entre outras coisas. Eu vou-te ser sincero, isto se calhar aproveito para dizer, aqui, explicar um pouco desta organização que nós temos aqui no site. Quem for a fibracarbono.net/blog, estão lá umas entradas, umas notícias. O que lá está atualmente foram os links que eu fui selecionando, algumas coisas que queria falar contigo hoje. Deixa-me cá ver. Já estou a ver aqui os... Então queres falar do Rubens na Indy? Esse era um deles. Mas agora estavas a falar do WRC e o que eu queria falar... Mas podemos continuar do WRC. Sim, mas isto vai tudo no seguimento. Um bocadinho mais abaixo, isto, a maioria deles são links do teu blog. Excelente. Há aqui um post que tu fizeste que se chama O Maior Espetáculo Desportivo à Face da Terra. E está o link no blog e eu vou pôr depois nos links para o episódio. Já sei. Isto aqui era só para dar um contexto. Tu falas nesse post, no fim, falas de quem gosta só de Fórmula 1, ou que é o meu caso. Quer dizer, eu não gosto só de Fórmula 1. O que eu quero dizer é que diz. Vamos falar de rallies. Podemos falar, sei umas coisas, mas tu és aqui claramente aquele que sabe mais. E, portanto, tens que me dar assim umas achegas, para você não perceber as coisas logo à primeira. Exato. Tá. Pronto, estás a entender? Sim. Era portanto, este post que tu escreveste, realmente eu achei que merecia uma menção e pus aqui. Uma menção. Exato. Sim, fiz bem. Pronto. Eu realmente, este post que tu fizeste hoje do Barrichello, para quem nos está a ouvir, provavelmente não nos está a ouvir no dia em que nós estamos a gravar isto, hoje é quinta-feira, dia 1 de março de 2012, e este post que tu fizeste hoje sobre o Barrichello, realmente já se previa, não era? Isto estava-se à espera. Já estava à espera há mais de 10 dias, se tu preferir. Aliás, se tu quiseres pôr as coisas de modo mais rigoroso, estava-se à espera desde o dia em que foi anunciado que o Barrichello iria dar umas voltas com o carro em Sebring. Pois. Ou seja, início do mês. Isso aí... Sabes? Desde o momento em que a Williams anunciou que ia com o Bruno Senna e em vez do Rubens Barrichello, toda a gente sabia que iria haver pronto, o Barrichello ia ter uma alternativa. Certo. Entendes? E a alternativa mais óbvia era a Indy. Não é? Neste caso, tem lá amigos, metade são brasileiros, não sei quantos pilotos. Sim, sim, exato. Faria sentido, não é? Digamos assim. Exato, fazia sentido. Pela tecnologia dos carros, ver o Barrichello na Endurance, sinceramente, a mim não me ia chocar. Mas acredito que ele não tivesse virado para aí, não é? Não te chocava. É assim, o Rubens Barrichello sempre foi uma pessoa que queria Fórmula 1. Foi sempre aquilo. Concordo plenamente. Aquilo era a Fórmula 1. E queria ir até onde podia. Porque, de uma certa maneira, tem uma obsessão. Ele é teimoso. Ele sempre teve aquela obsessão de ser campeão do mundo. Não é? Que todos estava lá há 20 anos e queria continuar o mais que podia. Estás a entender? Uhum. As equipas vão preterir por pilotos mais jovens, com pessoas mais endinheiradas. A Williams não dá em dinheiro, como tu sabes. Nada, mesmo. Nada, quer dizer, depende de pilotos pagantes para conseguir manter o barco à tona. E então, no caso da Williams, ainda mais por causa da história do Pastor Maldonado e do apoio que eles têm da petrolífera venezuelana. Exatamente. Que são quase 50 milhões de libras. Isso é muito dinheiro. Já basicamente, agora... basicamente dá para comprar aquela equipa. Já agora, quanto é que o Senna traz de patrocínios? À volta de 10, entre 10 a 15 milhões de euros, não tenho certeza. Quem paga a ida do Bruno Senna à Fórmula 1 é o Eike Batista, que é um dos homens mais ricos do Brasil, que também está metido nos petróleos, E depois tem outros patrocinadores menores, em Embratel, Gillette, etc. E, por exemplo, no caso, no, pronto, e claro, no posto mal de nada, a esmagadora maioria é a petrolífera venezuelana. Certo. Por exemplo, mas pronto, tirando isso, os patrocinadores autónomos da Williams não são muita gente, provavelmente pode ser 20 milhões. Só para teres uma ideia, eles perderam, se não me engano, eles perderam à volta de 20 milhões de dólares Com a de TNT. patrocínios. Perderam Com a a TNT, TNT, perderam em o princípio RBS, não foi? a MacGregor, que era do Geer de Vandegarde. Perderam, conseguiram manter a Oris. Creio que a Thomson Reuters não volta e mantiveram a Randstad, que era, ou seja, são os grandes patrocinadores que eram os patrocinadores da Williams. Não me recordo, há aquela coisa da Qatar National Bank, mas até agora não vi nada. Falava-se que vinha também a, que, ou seja, patrocinadores do Qatar, até agora não vi Certo. lá nenhum. Até agora não vi lá nenhum, pode aparecer mais tarde, não se sabe. Pois, sabes porque é que eu trazia isto? Porque aquilo que tu escreveste foi que o Barrichello levava apoios de 5 milhões e eu fiquei, epá, afinal o Barrichello não andava aí de bolsas vazias, aliás. Ele não há de levar, pôr esses 5 milhões do próprio bolso, não é? Não. Estes 5 Portanto, teve milhões são de empresas patrocínios. brasileiras. Não sei se tu viste a fotografia no meu blog, mas estão lá. Está lá o link. Está lá no link. Está lá pelo menos duas empresas brasileiras. Uma delas é de uma firma de máquinas de construção civil. E esse é que iriam. Eles e esses. Esse iria ser o patrocinador do Barrichello, caso continuasse na Fórmula 1. Entendes? Provavelmente o que fizeram deve ter sido reestruturar pronto, os patrocínios. De facto, o Barrichello andou à procura de patrocínios para ficar na Fórmula 1. Pois Quando. seria. Exato. E depois, pronto, como não conseguiu, decidiu falar de novo com essas empresas e disse-lhes que ia ter outros planos. Gostaria de saber se continuavam com a apoiá-lo mesmo agora na sua nova aventura na Indy. Aparentemente conseguiu arranjar esse dinheiro, os tais 5 milhões de dólares, que é para a KV Racing, e basicamente é a média. Qualquer piloto que vá para a Indy este ano tem que levar no mais ou menos esse valor. Porque, pronto, primeiro que tudo, a Porque tem Indy custos, não é? é, é, é primeiro, exato, tem custos. Segundo, estamos a falar, apesar de serem chassis totalmente iguais, não é, para toda a gente, este ano vai ser um bocadinho diferente, porque, por exemplo, há três fornecedores de motores. Tinhas a Honda só, agora tu tens a Honda, tu tens a Chevrolet e tu tens a Lotus, através da preparadora Judd. Portanto, as coisas vão ser um bocadinho diferentes em relação pronto, aos anos anteriores. E provavelmente para os anos que vêm a seguir, poderá ser ainda mais diferente. Não estou falando no sentido de aparecerem novos construtores Sim, para construir, pronto, eles agora para têm construir. mais peças diferentes nos carros, né? Os próprios chassis. Exatamente, Não vai ser igual para toda a gente. exatamente. A estrutura é igual. Podem outras pessoas, outras marcas, colocar outros, pronto, apêndices aerodinâmicos, Coisas desse género, exato. exato, coisas Quer desse dizer, género. eles antes já tinham. A diferença basicamente era afinações, não era? Pouco mais que isso, não Sim, sei. Pedro, basicamente a Indy era uma fórmula monomarca, não é? Claro. Monomarca, monomotor, gente, não mudava quase nada. O caixa de velocidades era mesmo tudo mais. É como a GP2 ou o GP3, ou como a AutoGP, ou seja, são tudo fórmulas monomarca, como tu sabes, ou o World Series by Renault, como tu sabes, é tudo fórmulas monomarca, não é? Exatamente, sei. E a Indy era um bocado isso, era um bocado isso. Agora está a dar passos no sentido de se afastar dessa competição monomarca, não é? Os motores os motores e o chassis é o primeiro passo. E os pneus? Pronto. Os pneus eu creio que ainda vão ser os mesmos, não é? Vai ser só também é outra coisa. Vai ser mesmo função de pneus, creio que é Firestone. Agora não sei se eles vão querer, pronto, trazer mais mais outros fornecedores, por exemplo, a Goodyear ou a pronto, Goodyear ou outras. Mas, por exemplo, eu creio que eles não, que a organização da Indy não está ainda a pensar em lançar competição, por exemplo, em relação a pneus. A Indy, neste momento, por exemplo, agora tem que fazer uma nova reestruturação por causa das asneiras que foram feitas no ano anterior, por causa dos eventos que aconteceram em Las Vegas, por causa de, por exemplo, sabes que este ano só tens quatro ovais. Tu, ano passado, se fores consultar o calendário, era metade. Quantas antes, provas tem? São 16. Neste ano são 16. E ano passado? Era a mesma coisa. Eram 8, então, eram 8 ovais. Só para teres uma ideia. Passam para metade as ovais, não é? Certo. As ovais passam para metade. E o número de provas? Ganham... Continua a ser o mesmo. São 16. Eu creio que ainda não há... Eu creio que ainda não anunciaram o 16ª. Pelo menos desde há uns dias, mas eu creio que já anunciaram a 16ª. Vê-se já aqui rapidamente o calendário. Enquanto vês isso, já agora, podias dizer-me o que é que achas das, são 16. Das possibilidades do Barrichello? Ainda não foi anunciado. Já foi anunciado. É outro oval, é em Fontana. Era isso que me faltava. Afinal, não são 4, são 5. São 5, certo. E o Barrichello, o que é que tu achas que ele consegue fazer na Indy? Sem experiência de ovais? Sim, se bem que agora vai ter menos peso do que o ano passado, não é? Se existem menos. Exatamente. Já agora, para acrescentar mais uma coisa ao calendário. Este ano há provas novas, não é? Uhum. Mas, por exemplo, só para teres uma ideia, a Indy vai à China este ano. A vai sério? Correr numa no, sim, sim, vai. Vai correr numa, nas ruas de Qingdao. Que é, só para ter uma ideia onde foi o sítio onde fizeram as provas de vela nos Jogos Olímpicos. Nós podemos pôr um link para o mapa desse sítio. O que é que achas que o Barrichello pode fazer na Indy? Eu não creio que o Barrichello seja como o Mansell, ou seja, chegar e vencer. Pode ganhar, mas não o título, não é? Claro, no Brasil estão todos a falar que é candidato ao título. Eu acho que, que é otimista. É prematuro. É demasiado otimista e é prematuro. E quer dizer, isto é uma maneira de menorizar a concorrência. E não é uma concorrência qualquer. Estamos a falar de muitos ex-pilotos de Fórmula 1 que estão lá. Está lá o Justin Wilson, está lá o Sebastian Bourdais, está lá o Takuma Sato. Estamos a falar e a Indy já não é uma fórmula americana, entendes? Pois, mas o melhor exemplo que tu tens é que tu tens 1, 2, 3, por exemplo, este ano tu tens, agora tens só, até agora, só tens 3 brasileiros, mas já tiveste 6 e 7. Uhum. Apesar, por exemplo, mas tem ali pessoas que são pilotos, são muito experientes, o Will Power, o Hélio Castro Neves, o Dario Franchitti, Scott Dixon, o próprio Tony Canaan, e, por exemplo, este ano, apesar da Nika Patrick ter ido para a NASCAR, vai entrar mais uma senhora na Indy, que é a Catherine Legg, que é britânica. Não sei se a Pipa Man vai fazer a temporada inteira, tem-se também essa hipótese, ou se vai fazer parcialmente. Tens europeus que sabem do que falam, por exemplo, dou-te o exemplo, o Simon Pagenaud, que é piloto da Peugeot, que era piloto da Peugeot na Endurance. Quer dizer, a própria Indy não tem, ninguém pode chegar ao pé das pessoas, chegou o Barrichello, vai papar isto tudo, vai ganhar em Long Beach por 30 segundos sobre... Não, é assim, mas principalmente a imprensa brasileira já o leva ao colo, então isso não é... E o Barrichello já deve ter idade suficiente para saber que não é assim. E a imprensa brasileira levou ao colo nos tempos da Fórmula 1, e depois, quando os objetivos não foram alcançados, arraiaram porrada sobre ele, não é? Especialmente em 2002, na Áustria, não é? A partir daí... Exatamente. Exatamente. Mas também repara, esses pilotos da Indy, que são ex-pilotos de Fórmula 1 que tu mencionaste, penso que desses todos, aquele que tem o melhor palmarés há de ser Takuma Sato com o terceiro lugar, acho que sabe melhor que eu, não é? Eu tenho esta ideia, não é? Quer dizer, em termos de resultados... Mas eu não sei como é que vai ser o SAT este ano, porque o que eu quero dizer é que o palmarés do Barrichello, a comparar com um desses três, que eu são acho aqueles... Por exemplo, eu acho que, por exemplo, dos pilotos de Fórmula 1, quem é o melhor é o Bourdais. Pois, eu não também... Não é tetracampeão da kart. Pois, claro. Mas a bitola, digamos assim, não é? Para compararmos bem, há de ser o que eles fizeram na Fórmula 1. Se bem que o Barrichello andou na Ferrari, que é uma equipa bem melhor que uma Toro Rosso ou com uma Baronda. E é? o Jordan, no caso do... No... Sim, mas... Mas eu creio que ainda é cedo, entendes? Sim. Eu creio que o Barrichello, primeiro de tudo, vai ter um tempo de adaptação. Apesar de ter andado bem nos testes, vai ter um tempo de adaptação. E depois tem outra coisa: o Barrichello vai ter um motor novo, porque a KPV é da Chevrolet. Como tu sabes, antes era tudo Honda. E deste ano, quem tem Hondas é a Chip Ganassi e as equipas mais pequenas. Ray Hall, Sam Schmidt, Sarah Fisher. Portanto, apesar da KPV ter do Chevrolet, né, que é a mesma coisa que tem a Penske, e a Andretti, por exemplo, a Dale Coyne e a Chip Ganassi vão ter motores Honda, tirando as equipas da Lotus. Que é a Dragon Racing, Dryer Rainbow, da HAPVM, mas aí eu não os considero como é que eu ia te dizer, candidatos ao título, porque o motor Lotus está relativamente atrasado em relação, por exemplo, à Chevrolet ou à própria Honda. A Honda, quer dizer, a Honda está lá há quanto tempo? Já há uns anos, não é? Exato, mas... faz os seus desenvolvimentos. Como é lógico. Exato, mas por exemplo, mas o doutor, pronto, o que eu digo é que qualquer equipa que tem Honda este ano está em aparente vantagem em relação aos que têm Chevrolet e aos que têm Lotus. E pelo que já me contam, os Chevrolet já começam a andar mais ou menos ao mesmo nível dos Honda, pelo menos nos testes. A Lotus é que já anda um bocadinho atrás, eu creio que tem um segundo de diferença, e um segundo de diferença é muito, não é? Mesmo da própria Indy, que tem que dar equilíbrio. Exato. Tinha aqui mais outras coisas para falar, queria saber vamos falando. Queria saber a tua opinião. O que é que tu achas do regresso do Raikkonen? Vamos a ver o que é que vai dar o Kimi, não é? Eu creio que o Kimi está em forma. Também o grande problema agora já não é o Kimi propriamente dito. Antes, é o carro. Agora é o carro. Por causa do tal problema com creio que é o Mass Damper, não é? Lembras-te daquela história quando houve os testes dos jovens em Abu Dhabi no final do ano passado? Que passado uns tempos se veio a saber que eles tinham um sistema inovador para equilibrar o carro na travagem. Sim, exato, que depois foi ilegalizado. Quase que aposto que tem qualquer coisa a ver com isso. Pois, mas... não me parece... Quer dizer, eles tinham um sistema inovador no início, na parte da frente do carro, e depois nos testes tem um problema na parte de frente do carro. É uma grande coincidência. Pode não ter nada a ver, se é só coincidência, mas... O que me dá a ideia é que eles tinham esse tal sistema inovador, que não foi provado se funcionava ou se tirava... ou ganhavam, não é? Tinham ganhos óbvios. Uhum. Depois a FIA, primeiro a FIA legalizou, depois voltou com a palavra atrás. Foi ilegalizado. Provavelmente já tinham aquilo instalado no E20. Tiveram que o redesenhar para ter um sistema mais ou menos simplificado para poderem correr nos primeiros testes em Valência. Provavelmente agora descobriram que... Em Jerez, provavelmente agora descobriram que há um problema grave em termos de equilíbrio do carro, ou alguma coisa assim. Estabilidade, o carro ficou fragilizado. Uhum. Entende-se que o carro ficou fragilizado. E agora vão ter que redesenhar aquilo de novo provavelmente para o reforçar, provavelmente para meter um sistema novo que seja eficaz, não é? Não tem que ser complexo, que seja eficaz, e eles perderam uma semana de testes. E agora vão ter que arranjar uma semana de testes num sítio qualquer, numa altura qualquer, porque a janela está a fechar. Daqui a duas semanas tens corrida, e eles estão atrasados. E muito provavelmente, pelo que... Eu confesso, não estou a acompanhar muito dos testes, mas pelo que me contam, quem está lá agora em Barcelona, que muito provavelmente as lotes em Melbourne poderão estar até atrás das Caterham e da Williams. Isso é muito mau. Como é que eu te disse? São terceiros a contar do fim. Muito mal. Sim, porque Se quiseres colocar a coisa neste capítulo, provavelmente são os terceiros a contar do fim. Ou seja, nos primeiros tempos vão sofrer. Pois, eu sinceramente não acho um tombo tão grande. Não acho que consigam levar um tombo assim tão grande. Mas estamos a falar de duas equipas, por exemplo, no caso da Lotus, estamos a falar de duas equipas atrás deles que têm problemas com os chassis, não é? A HRT teve o chassi que à primeira foi chumbado, agora foi aprovado e não sabes quando é que vai treinar. A Marussia, que é a antiga Virgin, teve o seu chassi chumbado e já disse que só vai apresentar o carro novo em Melbourne. Que foi o que a HRT fez ano passado. E há dois anos. Portanto, aliás, o Shandok há dois anos, a primeira volta que deu de um carro foi na qualificação. Exatamente. E o Senna treinou... O Senna também andou muito longe disso. E o Bruno Senna também não andou muito longe disso. Pois, com o carro preso por arames no último treino livre. Assim. Exatamente. Agora, nós não sabemos... nós sabemos que agora os problemas que a Lotus teve comprometeram, no mínimo, os testes. Para experimentar todos os sistemas. Mas não te parece que eles tiveram azar? Eu digo isto porque o ano passado tivemos aquela inovação que eles chamam loophole no regulamento dos gases de escape. Sim, sim, sim. Antes disso tivemos o F-duct da McLaren, e que são aquelas inovações, aqueles buraquinhos que as equipas encontram no regulamento, e que só se vêm a descobrir, ou pelo menos o público só vem a descobrir, acredito que as equipas vão-se observando umas às outras, mas só se vem a descobrir já começou a temporada, e portanto já testaram os carros, e tu tens, e tu tens... Já não, quer dizer, tem menos que lhe a mão de obra para proibir isto. Agora, a Lotus dá a ideia que teve, descobriram-lhe a careca logo na pior altura possível, não é? Sim, mas também vou-te dizer outra coisa. Ou posso dizer-te outra coisa. Não estás a ver agora o buraquinho que a Red Bull tem no seu carro? Em vez de aproveitar aquele bico de caixa de correio, exatamente. Quer dizer, aproveitaram a história do bico de pato. O Adrian Newey decidiu abrir o buraquinho, que diz que é para refrigerar os pilotos. Claro que não é, quer dizer... Mas provavelmente pode ser para refrigerar... Pronto, não digo para refrigerar outra coisa. Para mim é... Tem mais outra função, eu também concordo com isso. É outra função. Para mim, das duas uma, ou serve para refrigerar o motor, tens uma entrada de ar em cima, que serve para refrigerar o motor, mas também pode ser outra coisa. Os carros até em meados dos anos 70, como tu sabes, os carros tinham uma enorme entrada, tinham os radiadores na frente do carro. Exatamente. Como tu sabes, o primeiro carro a ter radiadores laterais, como tu vês hoje em dia, é a Lotus, é com o modelo 72. O que ele pode fazer é exatamente a mesma, ou seja, voltar um bocadinho atrás no tempo e meter uma caixa do correio, como tu dizes, e teres o sistema para refrigerar ainda mais o motor, para além dos que estão de lado e o que tem por cima. Sim, quer dizer, pode acontecer eles terem feito umas contas e terem visto que se calhar as aberturas para os radiadores do lado, se fossem um bocadinho mais pequeninas, tinham mais benefício tinham mais benefício e mesmo abrindo um buraco à frente. O Adrian Lewis sabe das coisas melhor do que nós. Pois, exatamente, não é? Não é parvo nenhum, especialmente no que toca a estas questões, certo? Exatamente. Quantos campeonatos é que ele já venceu? Quantos carros? Um, dois, três ou quatro pela Williams, dois pela McLaren e... Dois pela Red Bull. E dois pela Red Bull. Bem, é para aí, ganhou os campeonatos de construtores de 92, 93, 94, 96, depois ganhou os campeonatos pela Williams, 4. 98 e 99 pela McLaren e depois os últimos dois da Red Bull. Portanto. Pois, e em 2009 não fosse mais uma vez a tal história dos braquinhos no regulamento. Mas isso é o Ross Brawn, e isso foi o Ross Brawn e a história do difusor. Pois, exatamente. A Red Bull começou 2009 atrasada, não é? Sim, mas eles conseguiram recuperar. Pois conseguiram recuperar o suficiente também, para serem segundos no campeonato de construtores. À custa, portanto, eles recuperaram, mas também à custa do Ross Brawn ter começado a investir mais no carro do ano seguinte. Eu acho que se nota isso nos resultados. Sim, mas repara, o Ross Brawn fez um carro... É assim, se quisermos ir para 2009, eu posso dizer que o carro do Ross Brawn é o resultado dos tais loopholes no regulamento, como uhum. tu dizes, do fechar os olhos do Max Mosley em relação a certas ilegalidades, necessariamente no caso do difusor, como tu sabes, na altura o Mosley estava em guerra com as equipes, principalmente a Ferrari e a McLaren, e de uma certa maneira quis entrar um novo concorrente na liça para, de uma certa forma, tirar poder às equipas que dominavam, que era a McLaren e a Ferrari. Uhum. Portanto... Certo, de qualquer das formas, esse difusor em 2009 não era só da Brawn, não é? O Williams e a Toyota... Exato, depois os outros copiaram. Mas quer dizer, a Williams e a Toyota... Claro, depois copiam todos, também, não é? Copiam todos. Mas a Williams e a Toyota tinham esses difusores assim desde os testes. Exatamente. Só erro. E a Brawn só testou no último. Sim, exato. Porque, sim, mas depois a Brawn foi a última a testar. Pronto. Para teres uma ideia. Que aparece o Button e faz meio segundo assim de repente e fica tudo... Sim, e depois no último dia, nos últimos testes da temporada em Barcelona, o pessoal está toda de boca aberta porque, sabes como é que é? Uma coisa é tu teres uma equipa, posso dar agora exemplos agora dos últimos testes, não os atuais de Barcelona. Tu tiveste um dia em que o Pastor Maldonado mete pneu super soft, pois, e vai fazer uma volta a canhão. Olha, no outro dia tu tens o Cabo e o Kobayashi a fazer a mesma coisa com o Sauber. Sim, o Grosjean fez isso hoje. Exato, o Grosjean está a fazer hoje. Uma coisa é tu pegas no carro, metes mínimo gasolina, mete o pneu super soft, diz assim, faz três voltas de canhão para saber como é que o carro funciona em condições extremas. Realmente o que estás a dizer é o que as equipas terão pensado na altura, mas de facto veio-se a confirmar que aquilo não era batata. Verdade. O carro era mesmo muito bem nascido. Exatamente. Bem nascido. Aquilo era o ritmo do carro mesmo, era genuíno, não é? Exato. E agora hoje, por exemplo, agora voltando a 2011, se tu queres ver alguma coisa, tens de estar atento, porque, por exemplo, a Ferrari, a McLaren, a Red Bull e a Mercedes também, eles querem ver como é que o carro funciona em condições ditas de corrida, não é? Não lhes interessa a qualificação, por dois motivos. Não lhes interessa porque, primeiro que tudo, interessa-lhes saber como é que o carro comporta em condições de corrida. E segundo, não querem mostrar o jogo aos outros. Estás a entender? Uhum. Não interessa muito tu teres o Schumacher dentro do Mercedes e o Ross Brawn diz-lhe assim, agora pus-te super soft, vais a três voltas e fazes uma volta canhão. Quer dizer, isso é mostrar o jogo. E o Christian Horner não chega ao pé do Sebastian Vettel e diz assim, agora quero que tu me faças uma volta canhão, metido super soft e agora vais dar umas voltinhas. Levas 2 litros de gasolina e espantas a concorrência. Sim, realmente. Eles deixam isso para os treinos. É por isso que eu digo sempre. Mas repara, tu estás só, nos só testes. Os testes não servem, só te servem para ver como é que funcionam os carros. Se o carro aguenta toda uma corrida, se o carro, como é que eu ia dizer, como é que se comporta o carro, por exemplo, em relação à concorrência. São esses os três. Não interessa fazeres uma volta canhão. A volta canhão é só para os outros, para covis verem, entre aspas. É por isso que eu não acredito nada nos testes. E os treinos livres é a mesma coisa. O que me interessa é ver como é que o carro comporta-se na qualificação. Na qualificação. Certo. Na qualificação. Quem é que passa para a Q3? Entendes? Depois da Q3. Realmente, nós estamos aqui a discutir. Se vamos discutir tempos nos testes e nos treinos livres, estamos a discutir. É inútil. É uma inutilidade. Para aquecer. É uma inutilidade. É por isso que eu nunca falo dos testes no meu blog, Vila Tu. Não falo dos testes. Faz bem, não vejo lá, nunca vejo lá falar sobre o tempo canhão do, sei lá, Kobayashi. Quer dizer, há coisas nos testes que às vezes, se calhar, por exemplo, este caso de Lotus ter voltado atrás, ter voltado para a fábrica, ter perdido testes, isto é uma coisa que vale a pena falar, não é? Sim, agora, temos realmente, não é? Quer dizer, ninguém acredita que o Maldonado, uma Williams que está como estava a época passada, agora de repente, quer dizer... De repente entram todos na Q3 É que acaba por nem ter aquele efeito que tu estavas a dizer. E o Bruno Senna arrisca-se a ser para o Pullman, não é? Ah, e depois, não é? Depois temos essa, não é? Não, assim, por exemplo, acho que vinha na semana passada, creio, na semana passada. Alguém perguntou a um funcionário da McLaren, digo funcionário, é engenheiro, um engenheiro da McLaren, para saber como é que via a concorrência. Ele disse uma coisa muito interessante. Nós não estamos na frente, mas não somos os primeiros, mas nenhum deles se destaca. Ou seja, o que ele quer dizer é que, salvo algo completamente inesperado, muito provavelmente terás um 2012 muito equilibrado. Ou seja, não tens... Podes não ter um Red Bull dominante, podes não ter o Sebastian Vettel sempre a ganhar, mas podes ter algo, um equilíbrio entre os três. Ou seja, entre a McLaren, entre a Ferrari e a Red Bull. Com a Mercedes em quarto lugar, não muito distante, mas os quatro já entre si, já cavaram uma distância, não digo considerável, mas já uma distância razoável, por exemplo, em relação aos quintos, que seria a Force India. Que seria a Lotus, não é? E a Force India. Uhum. Com a Lotus, agora com a história toda, provavelmente o quinto classificado é a Force India. Qual dos pilotos da Force India? Não me lembro qual deles foi. Penso que foi o Hülkenberg, que veio dizer que o quinto é perfeitamente possível para eles. Exatamente. É perfeitamente possível. E ainda por cima estamos a falar de um piloto... que é muito bom, que é o Nico Hülkenberg, também lhe interessa ter um carro relativamente competitivo. Porque muito provavelmente o Hülkenberg, se as coisas se confirmarem, se os andamentos se confirmarem, muito provavelmente vai ser um piloto que vai andar sempre nos pontos. O Hülkenberg. Pronto. Exatamente. Ele já demonstrou, aliás, que tem muito valor. Quer dizer, quem faz aquela pole position à chuva com o carro que ele tinha, quer dizer... O Hülkenberg, para quem não sabe, ou para quem já se esqueceu, o Hülkenberg foi dos raros pilotos, se calhar deve ser o único piloto. Não, o Lewis Hamilton fez isso. Foi o único que fez uma temporada de GP2 e acabou campeão. Pronto. Provavelmente é um dos dois. O segundo deve ser o Lewis Hamilton. Os outros campeões fizeram duas temporadas, três temporadas. Tiveram uma experiência. O Rosberg. Não? Ah, sim, também o Rosberg no primeiro ano, sim, exato. Quer dizer, quando é que começou a GP2? Foi em 2005. GP2 é 2005. Então, o Rosberg, quer dizer, alguém tinha que ganhar o primeiro, não é? Exato, alguém tinha que ganhar o primeiro, foi eu. Exatamente. Exato, alguém tem que ganhar o primeiro, não é? Isto é sempre... Quem é que foi o primeiro campeão do mundo de Fórmula 1? Quer dizer, alguém tinha que ganhar... Esse aí foi campeão na primeira época. Exatamente, quase ninguém conta, não é? Pois. Contam mais o rookie do ano, não é? Por exemplo, o Lewis Hamilton, ou o Jackie Stewart, ou O Jacques Villeneuve. creio o quem? O Villeneuve. Ou Jacques Villeneuve, exato. Exatamente, Jacques Villeneuve. Portanto, mas são, pronto, são coisas raras, não é? Claro. São coisas raras, mas acontecem. Não, mas no final, pronto, quer dizer, pronto, o Hülkenberg é alguém que toda a gente sabe que está ali, é um talento. Se meterem numa Red Bull, arrisca-se a ser campeão. Não sei, Não não sei. é? Quer dizer, quem se mete numa Red Bull arrisca-se a ser campeão, não é? Mas quando eu digo que pode meter uma Red Bull, é pode meter-se uma Ferrari, pode-se meter numa McLaren Depende de quem for o companheiro porque dele, ele não é mesmo talentoso. é? Sim. É daqueles tipos que tu olhas e tu vês que é talentoso. Eu, por exemplo, eu via o Hülkenberg na A1GP, Lembro-me. essa famosa competição entre países. Olha, mas eu tenho o Fibra aberto e deixaste aqui umas coisas, tu querias falar sobre certas coisas. Podemos falar da Marúcia, queres? Sim, pode ser. Pronto. Da Borussia e da Nós pomos, quer dizer, acho que é natural acabarmos por pôr as duas no mesmo saco. Porque o problema é o mesmo, estás a entender? Exatamente, exatamente. Quer dizer, o que eu escrevi foi, o que eu escrevi aí é exatamente aquilo que eu sinto. Eu, por mim, Qual deles é que é pior? quer dizer, pelos resultados no final da época, não há dúvida, não é? É a Marúcia. Os resultados é o que isso diz, Vamos a ver. mas quando isso é estipulado pelo um 14º lugar que uma tem e outra tem só um 15º, quer dizer, ficam as duas um bocadinho em pé de igualdade e é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho lotaria, não é? Agora, Sim, a mas RRT repara uma parece-me ter coisa. menos meios. Sim, mas repara uma coisa. Exato. Repara uma coisa. Primeiro, quem tem mais. Primeiro de tudo, a HRT é o. Não, dizendo melhor. Eu vou começar pela Marussia. A Marussia era a Virgin. A Virgin do Richard Branson. Basicamente, contrataram um senhor chamado Nick Weird, que era, para quem não sabe, quem não percebe muito bem de história, era o senhor da Simtek, em 94. Eles competiram em Endurance, não foi? Exato, competiram em Endurance. E o senhor Weird fez um carro por computador. Ou seja, não meteu, pediu, né, meteu, programou um computador para desenhar um carro e este desenhou. Em vez de meter, por exemplo, no processo tradicional, fez um modelo, fazer um modelo à escala mais reduzida, meteu um túnel de vento, tudo mais. Pronto. Meteu esse carro. Só que o carro, os dois primeiros carros, o 2010 e o 2011, tinham alguns defeitos que não eram descobertos, que pronto, só se poderiam ser descobertos quando tu punhas o modelo à escala, quando metias em túnel de vento. Quando testavas os apêndices aerodinâmicos, entre outras coisas, e Mas sabes pronto, que e eu. depois também o motor Cosworth também não ajuda, não é? Claro. E o motor Cosworth também não ajuda. Mas quer dizer, se calhar o problema da Virgin, nessa altura na Virgin, que é o maior problema não era o motor, não é? Exatamente. Essa tal abordagem ao desenvolvimento do carro é capaz de ser era o calcanhar de Aquiles da equipa. Que é uma abordagem, Exato, tanto mais. eu digo-te já, eu acho que é uma abordagem visionária, porque eu não tenho dúvidas que daqui a uns anos, ou que as coisas vão evoluir para um ponto em que uma equipa que toma essa abordagem não há de ficar constantemente no fundo da tabela. Porque a coisa é Exato, natural que provavelmente. evolua, é natural que É natural evolua. que evolua, mas neste momento, mas digamos que usar uma abordagem cedo demais. Claro, claro, Compreendes? claro. Há certas, tu sabes que ao longo da história sempre houve coisas muito bem feitas, mas que surgiram cedo demais. Ou combinadas com as coisas não foram tão eficazes como se esperava. E tanto mais que a Virgin, no meio do ano, agora com os novos proprietários, despediu o Wirth e decidiu fazer um carro em moldes tradicionais. E agora, a minha Pronto. pergunta é: quanto é que eles gastam a mais com isso? Sabes? Tens ideia? Não tenho É assim uma muita pergunta porque ideia. eu não sei. Não é, não é, agora digo-te a resposta. Vamos a ver, Não vamos a sei. ver. Primeiro que tudo, vamos ver, primeiro que tudo. Equipas como a Espanha, o HRT e a Virgin e agora Marúcia, terão que gastar no mínimo que 55 milhões de euros para ter uma estrutura a funcionar, para ter, pronto, ter um chassi decente, para pagar as peças, para pagar os funcionários, contratos, Quer dizer, tudo mais, pronto. há gastos que nunca mais acabam, não é? Exato, mas repara uma coisa. E estamos a falar de custos controlados. A Falcon Claro. neste momento tem um pacto entre os construtores para ter custos controlados. É por isso que eles só têm um fornecedor de pneus, é por isso que só têm certas peças são comuns, pronto, enfim. Mas no caso do pronto, estas duas últimas, não tanto na caso da Virgin barra Marúcia, mas no caso da Espanha, precisam de dinheiro para manter. Daí eles irem buscar Os pilotos pagantes. os pilotos pagantes, não é? Este ano, Sabes se o Glock a HRT tem entra para a Alpine? o Kartikeyan. Tem o Kartikeyan. Eu não acredito que o Kartikeyan fica o ano O inteiro. ano inteiro? Também não. Pronto. Também não. Tem o Pedro La Rosa, porque eles têm que sustentar o Pedro La Rosa. Pronto. Portanto, quer dizer, não vou, eu gostava de dizer assim: ah, eles não se vão arrastar, vão evoluir, blá blá blá blá. Não, Não quer dizer, vão. eu também Vão andar gostava. 5 segundos atrás, eles vão andar cinco, em média 4, 5 segundos atrás pronto, dos pilotos da frente. Não vão ser propriamente, vão ser quase chicanes móveis, não é? Quer Só que o que eu acho piada, neste caso da Virgin, é que, ou da Marúcia, é que eles conseguem ser ainda piores. Quer dizer, toda a gente fala da ART. Toda a gente fala do facto deles este ano andarem a saltar de lugar para lugar em Espanha, que eles Estavam em montaram uma Valência e estrutura em agora estão. Valência e agora vão para Madrid. Eu vou para um parque tecnológico em Madrid. O Joe Sauer estava a falar isso há coisa de 2 semanas. Como as pessoas não se entendem, não é? Lá em Espanha e noutros lados. Por exemplo, tu tens as instalações da Epsilon Euskadi, em Vitória, no País Basco, estão por usar. E serviam perfeitamente para a HRT assentar ali, construir os seus carros e outras peças. Mas não são do mesmo E. dono. Mas exatamente porque não são do mesmo dono, porque não se entendem, porque não fazem uma fusão, não nada. Compreendes? Podia ser, por exemplo, as instalações da Toyota. Estão superaproveitadas. Apesar da Toyota agora fazer, pronto, a sua aventura na Endurance, na World Endurance Competition, perdão, World Endurance Championship, não vão usar da mesma forma que usavam na Fórmula 1. Compreendes? Pronto. Quer dizer, a estrutura da Fórmula 1, as estruturas na Fórmula 1, antes, ou melhor, no tempo das vacas gordas, eram gigantescas. Gigantescas, às Toda a centenas de gente sabe, pessoas. exato, Não é? toda a gente sabe, mais ou menos, que a Toyota gastava 500 milhões de dólares por ano para a sua equipa de Fórmula 1 e não ganhou qualquer corrida. Entendes? Verdade. As construtoras têm essa capacidade para, entre aspas, rebentar com o dinheiro para construir estruturas caríssimas, para contratar engenheiros e projetistas de peso de ouro, e depois, no final, são coisas comezainas como burocracias dentro da burocracias da corporação. Pronto, o que eu quero dizer é que há certas estruturas que gastam milhões e não conseguem nada, e há outras estruturas que conseguem tirar leite de pedra, como se costuma dizer, e conseguem muito melhores resultados. Pois, lembras-te da Super Aguri? Ah, sim, exato. Isso, quer Olha, dizer, é o melhor exemplo, é o melhor isso é um exemplo. excelente exemplo. Tu tinhas a Honda que gastava milhões em Brackley, quando é A agora Mercedes. Lotus. Mercedes, exatamente, desculpa. A Mercedes. Lotus agora em Enstone. Era a antiga Benetton e a antiga Renault, blá blá blá blá blá. Oh. Pronto, exato. a Honda gastava, eu creio que era à volta de 300 milhões por ano, fez com, chassis que eram, que não valiam nada. O Rubens Barrichello passou o vexame de não conseguir qualquer ponto. E a Super Aguri, que era uma coisinha muito mais pequena, que era construída no Japão, ia buscar sobras da Honda. Da Honda, e conseguia por vezes melhores resultados do que a equipa de casa-mãe. Esse foi o ano em que isso aconteceu. Em 2008, se bem nos lembramos... Não, 2007, desculpa. Foi em 2007, que eles começaram em 2006, em 2007, depois acabaram em 2008. Exatamente. Em 2008, é que foi o... Porque eles cortaram, depois a Honda começou a cortar o apoio e eles tiveram um patrocinador que foi-lhes caloteiro. O Aguri teve um patrocinador que ficou de pagar 30 milhões e não pagou. E eles ficaram muito aflitos. Daí eles cortarem pronto, a meio de 2008. Certo. Já vês. O que eu queria dizer é que 2008 foi mesmo o ano em que as equipas satélite eclipsaram as equipas principais. No caso da Super Aguri. Que, se bem me lembro, lembras-te daquela ultrapassagem do Sato ao Alonso? Sim, exato. Ao Alonso no Canadá. No Canadá. E depois não nos podemos esquecer em 2008 de Monza, não é? Sim, exato. A primeira vitória do grupo Red Bull na Fórmula 1 foi com a equipa B. Exato, com o Toro Rosso. Exatamente. Que era antigo Minardi. Eu nem quis acreditar. Bom, eu fartei-me de rir. Eu fiquei muito contente, porque eu gosto sempre de ver aqueles que estão cá mais em baixo saírem-se bem. Quem não gosta, não é? Quem não gosta, exatamente. Pronto. Esse fim de semana foi muito estranho. Começou com os mecânicos a tirarem água das boxes. Montado, não é? Um dilúvio gigante. E depois, de repente, a Toro Rosso põe um carro na pole position e no quarto lugar. Exatamente. Com o Sebastian Bourdais no quarto lugar. Exatamente. Isso pode... Pronto, se quiseres ir um bocado por aí, podes explicar... A Toro Rosso esteve muito bem nesse ano. A Toro Rosso esteve muito bem. Exato, esteve muito bem neste ano, porque tinha um chassi que foi bem construído. E que era o da Red Bull, não é? Era o mesmo, tinha o mesmo negócio com a Red Bull ou com a equipa A... Tinha a Super Aguri, aproveitando umas peças e tal, tipo umas 3 ou 4 corridas depois. Exatamente. E depois conseguiu equilibrar o carro muito bem para o fim de semana e o talento do Sebastian Vettel fez o resto. Também me parece, porque depois na é uma coisa dividida por 3. Se tu quiseres meter as coisas... Pronto, se quisermos ir mais promenorizadamente, é um terço a afinação, acertaram na afinação. Um terço é o chassi bem nascido, não é? Funcionava bem naquele tipo de pista, e um terço era o talento do piloto. Olha, tanto mais que, por exemplo, Bourdais, com o mesmo chassi, com a mesma afinação, não ficou muito longe do Vettel. Entendes? Certo. Eu vou dizer, eu acho que tens as percentagens bem, se calhar eu punha metade do Vettel e depois um quarto para o chassi e um quarto para a afinação, porque repara, aquilo foi uma vitória à Vettel. Pole position, passa o tempo todo na frente. Exatamente. Mas repara, em 2008 nós não sabíamos como é que seria uma corrida à Vettel. Mas agora sabemos. Agora sabemos. Agora sabemos. Não é? Pronto, a minha visão era a visão que eu tinha, pronto, daquela altura. Para mim era um terço cada um. Mas agora nós sabemos como é que é o Vettel, como é que se comporta o Vettel. Quer dizer, o Vettel, o estilo de Vettel é o estilo do Schumacher. Exatamente. É o estilo do Schumacher, que por sua vez já vem atrás. O único piloto do passado que era parecido com o Vettel e do Schumacher era um senhor chamado Jim Clark, que ganhou grande parte das suas corridas dessa forma. E teve temporadas dominadoras. Todos os 3 têm algo em comum. Têm temporadas dominadoras. Mas o Vettel partiam sempre da pole position e desapareciam. O Vettel, para mim, é aquilo que eu vou-te ser sincero. Eu, ano passado, o Vettel ganhou tantas corridas. Eu não tenho nada contra ele. Quer dizer, ele pessoa espetacular, pelo menos parece, não é? Sempre bem disposta, toda a gente sabe com ele, mas ele chegou a um ponto, ele ganhava tanto, pá, eu já queria era que ganhasse outra, queria ver uma coisa um bocado diferente. Para ser sincero. Eu aprendi um bocado com o tempo que, por exemplo, eu tinha 16 anos quando vi os Williams sempre a ganhar. Ele detestava o Williams porque, epá, sabes mesmo, é o Mansell, aquele bigode, já estou farto de ver aquele bigode. Da mesma forma como hoje em dia está toda a gente farta de ver o gajo com o dedo do indicador apontado para cima, para o ar, eu já estava, eu na altura, tinha 16 anos, estava farto de ver aquele bigode. Sempre na primeira posição, quero ver o Senna. Eu fartei de vibrar quando foi a história do Mónaco em 92. Toda a gente sabe que aquilo foi uma sorte. E a manha do Senna fez o resto. Relembra-me lá a mim, quem está a ouvir que pode não saber. Mónaco 92 é aquela corrida do Senna em que ele. É a corrida do Senna em que o Mansell domina 75, durante 75 voltas e a 5 voltas do fim tem um furo. Vai ter que ir vai às boxes trocar o pneu, perde a vantagem toda e quando entra, perde a vantagem toda e quando sai para a pista tem o Senna à frente e anda as restantes 5 voltas para passar o Senna e não consegue. E o Senna defende-se, não é? Andaram 5 voltas e, como tu sabes, o Mónaco é apertadíssimo. Pois, é apertadíssimo. E no final o Senna ganha. Quer dizer, é uma questão de sorte. Pronto, é uma questão de sorte, porque o carro do Senna em 92 era claramente inferior ao FW14B desenhado pelo Adrian Newey e do qual o Mansell ganhou o título na Hungria. 5 provas de campeonato, ou 6 provas de campeonato. Sabes, em agosto já era campeão do mundo. Agora que falas em sorte, claramente para mim o Vettel tem que ter um bocadinho de sorte, não é? Aquela estrelinha do campeão. Mas o que mais me impressionou o ano passado foi vitórias como, por exemplo, no Mónaco, em que ele não tem o melhor carro, em que ele não está nas melhores condições. Quer dizer, tem que fazer pela vida. E faz. Não é? Sim, correto. Correto. Faz e consegue. Quer dizer, por exemplo, e outra coisa, planeamento que eu achei espetacular do Vettel, foi Monza. Ele acerta o carro completamente o que é que este gajo está a fazer. Não é? Mudanças curtas. O que é isto? Estás a ouvir, Paulo? Estou. Mudanças curtas, faz na pista mais rápida do campeonato, tem uma velocidade de ponta 30 km/h mais abaixo do HRT. Porque ele ganha, porque ganha na exploração? Claro, mas isto quer dizer, isto para mim, isto é de gênio. Exatamente, porque é o gênio dele. Se ele arranja uma solução fantástico. Do qual. Imagina assim, estás dentro de um carro. Tu estás dentro de um carro, estás em Monza, estás dentro de um carro. Tu sabes perfeitamente que em Monza, que tu em Monza, a ideia é, tens que acelerar, tens que ter carga aerodinâmica mínima, tens que ter uma relação de caixa mais longa, para aproveitar porque as retas, aproveitar as retas, e tu, as únicas curvas a sério são as lesmos e a parabólica. Tudo o resto é chicane. Tudo o resto é chicane. Curva grande tu fazes em quinta a fundo, sexta a fundo, sétima a fundo agora. E dá para ultrapassar, não é? Como nós vimos. E dá para ultrapassar. Tu só travas, como eu disse, nas chicanes, não é? Três. Aliás, na primeira e na segunda, na terceira, aquilo é A variante, mas na variante Ascari, que é a terceira, tu tens que reduzir, não é? Claro, mas não é mais uma travagem a fundo. É mais suave, mas pronto, é uma curva contra curva, é mais suave. Mas tens de travar, tens que recuar uma ou duas marchas. Claro. Mas basicamente tu aceleras e tu aceleras, tu tens de ter a relação de caixa mais longa possível. Se ele corta ali, é porque ele sabe que há ali uma parte, por exemplo, a parabólica, em que ele diz assim: peraí, eu consigo ganhar, se eu cortar 20 km por hora em termos de velocidade de ponta, mas eu posso ganhar a velocidade em curva. Se tu fores ver bem, se o carro estiver equilibrado para conseguir uma velocidade em curva, se ele descobrir aquela solução e o mostrar, não é? E o aproveitar, quer dizer, ganha alguma coisa em relação à concorrência. Aquilo foi uma aposta, mas ele sabia ao que ia, apostou e ganhou. Podia não ter conseguido. Completamente. Tu conheces, diz-me uma coisa, tu conheces um blog que é o Literal F1? Qual? Literal? Literal F1, é escrito em inglês, por isso é que eu disse assim, literalf1.com, não conheces? Eu creio que não, peraí, mas eu vou pôr o link depois para as pessoas verem, para quem está a ouvir ver. Isto é um... Já estou lá. Isto é um site, um blog, de um tipo inglês, creio eu que deve ter os seus 19, 20 anos, que é fã declarado do Vettel. Dá claro, para logo, já estou a ver que sim. Estás a ver... A capa dele é o Vettel, não é? É o Vettel. Olha, com o RB8. Já com o novo, da Caixa do Correio. Já, e ele, na altura, depois do Grande Prémio de Monza, 2011, fez um post a falar exatamente desta corrida do Vettel e das diferenças de acertos e etc. E eu, já foi há uns tempos, não é? Eu, quando encontrar, eu depois mando e vou pôr também no... No, na página para ler, que fala das diferenças dos acertos e da abordagem diferente que o Vettel teve nesta corrida. Chega ao pormenor de ele põe-se a observar a saída do Vettel da variante e repara que ele mantém-se sempre à direita o máximo possível. E a teoria por trás disso era para minimizar o esforço lateral no motor para aquilo desenvolver mais na aceleração. E quer dizer, é preciso ter, para pilotar um carro dessa forma, ter uma consciência do que se está a fazer, que é de um sobredotado, não é? Quer dizer, nós vamos. O Weber foi incapaz de fazer o mesmo. Exato. Não acredito que não lhe tenha passado pela cabeça depois da. Tentar a mesma coisa. Exato. Quer dizer, o Weber passou o ano passado todo a tentar adaptar-se aos pneus, não é? Quanto mais chegar a uma corrida e agora trocar tudo. Acho que era complicado. Era complicado. Mas eu vou pôr esse link e depois vou procurar isso e depois mostro-te. Acho que vai deixar. É em inglês. Exato. Não, é que por acaso eu estou aqui a pronto, a ver o site. Eu sei que é muito bom. Eu sigo ótimo, estou a vê-lo agora. Eu sigo tantos em inglês e francês e espanhol e português. Acho que qual foi o último assim interessante? O último interessante que eu ando a ver é o Scraps. O Scraps F1, que é do Carl Scarborough. Esse é mais técnico. Pois, eu também costumo ler esse. Sabes, esse mais esse técnico é aquilo que eu gosto. Isto é o meu interesse na Fórmula 1, começou pela parte técnica. Eu comecei a interessar-me no desporto automóvel pela parte técnica. E eu diria mesmo que o meu interesse, mesmo atualmente, é metade-metade. Exato. Mas, por exemplo, o Scrabs, o Craig Scarborough, que é o nome do senhor, o Scarbs F1, por exemplo, só para teres uma ideia, agora estou a abrir o Scarbs. O caixa do correio. Pronto, eu só para teres uma ideia, uma das coisas que eu estou a tentar eu estou ligado, neste momento, é o Twitter. E eu estou a ver o que se fala por aqui. E então estou a ler, por exemplo, a última do Craig Scarborough. Por exemplo, ele está a falar sobre a narrow test rig on rear wing of the Lotus. E abri a coisa, aparentemente está a testar qualquer coisa. Que agora não, eu tenho a fotografia, mas eu não consigo identificar o que é que eles andam a testar agora. Abri agora no carro do Romain Grosjean. Mas devem estar a testar uma solução aerodinâmica qualquer. Que agora não consigo ver. Tu provavelmente com o olho mais treinado deves encontrar melhor. É o olho mais treinado. Sim, podes, se me mandares, conseguires. Eu a fotografia, não sei, tu segues o Scrabs F1 no Twitter? No Twitter não sei. Deixa cá ver. Escreve. Também, qual é que é o Scrabs F1? Scrabs F1. Scrabs F1. Ah, Scarbs. Scarbs. O que é de Scarborough? Sim, eu tinha escrito Scrabs. Não. Sim, é difícil. C-A-R-B-S, é filme. É do Craig Scarborough. Por acaso não sigo, mas é uma pena. Agora já está resolvido. Pronto, eu não sei agora se ele deve ter um site. Ele tem. Tem, é o site que eu sigo. É o site que... Pronto, o site é o scrabs.wordpress.com. Eu confesso que não sigo muito as partes técnicas, mas o Scribes, por exemplo, vale a pena vê-lo, estás a entender? Uhum. Então ele está, pronto, só para dizer, a última coisa que ele meteu foi no passado dia 24 de Fevereiro e está a falar sobre a análise do RB8. Estava a tentar ver essa para test rig on rear ring of... está aqui. Pronto, está aí no... Está aí, eu não sei se tu... O meu Twitter é... Eu vou via TweetDeck, que é mais... Ah, certo. Dá mais... consigo ver as coisas em mais sítios. Realmente a imagem tem uma... Vamos pôr esta imagem também para quem nos ouve. Uhum. Conseguir ver. Realmente tem qualquer coisa cá atrás. Isto uhum. É um aparelho de medida de... Certamente do fluxo de ar, não é? Que passa por ali. Exato. Creio. Parece-me, assim, à primeira vista. Uhum. Eu que não percebo nada disto, diria que era isto. sabes que eu... Pronto, eu sou mais pessoa de história. Mas, apesar de eu ser pessoa mais de história, também há aquela parte técnica que também nos permite entender um bocado como é que as coisas chegaram hoje, não é? Até que ponto nós chegamos hoje. Como assim? Em termos de quando tu estudas a parte técnica no passado, não é? Estamos a falar de coisas do género... Pá, imagina, os motores turbo V6 de 1.5 litros que dominaram a Fórmula 1 de 1983 a 88. E, por exemplo, em julho vai fazer 35 anos da estreia da Renault na Fórmula 1. Estamos a falar de um carro, de um motor em particular... que era metade do tamanho dos Cosworth V8 3 litros, os DFV, e por causa dos turbocompressores, que por vezes funcionavam, mas muitas outras vezes não, tinham esse grande defeito, eram muito poderosos, mas muito pouco fiáveis, chegaram a ter diferenças em termos de cavalagem, não é? Da ordem dos 150 cavalos. Depois já aumentou, não é? Aumentou cada vez mais e mais. Estamos a falar de motores, por exemplo, dos motores turbo, que chegaram a ter 1.200 cavalos em qualificação. Né? Os Renault... O tempo é que havia essa distinção, não é? Da qualificação para... Exatamente. Hoje em dia... Exatamente. Eles tinham motores de qualificação. A BMW chegou a meter motores de 1.200 cavalos, não sei se era em corrida, mas em qualificação. A Renault chegou a ter 1.500... Com que equipa? Benetton e Brabham. Em 86 eram Arrows, eles tinham Arrows, mas eles as melhores evoluções eram com a Benetton e com a Brabham. Mas por exemplo a Renault era Lotus, Ligier e Tyrrell. Sim, Lotus, Ligier e Tyrrell. Deixa-me dizer que acho impressionante como tens essas coisas todas na ponta da língua. De quando em quando, lá, eu não sei, sabes que eu sempre achei, pronto, eu cresci, primeiro que tudo eu comecei a gostar de Fórmula 1 nos anos 80, comecei a entender, achava fascinante como é que um carro poderia, como é que alguém poderia controlar 1.500 cavalos, porque eram fogotões. Mas eu falo fogotões, toda a gente que correu na altura dizia que eram fogotões. E não esquecer que o dos rallies do grupo, os carros de rally do grupo B, em termos de potência, não ficavam muito atrás. O velho problema. Se tu tinhas um carro de 600 kg na Fórmula 1 com pneus slicks que lhe permitiam segurar nas curvas, ou seja, eles conseguiam, e chassi de fibras de carbono já. Uhum. Conseguiam segurar um carro em curvas, estou a falar de um carro de 1.100 cavalos, o peso de potência nos rallies era ainda pior. Imagina, eu tenho um motor de 500, imagina, estás dentro de um Peugeot 205 GTI 16 válvulas, tu tens 500 kg peso, um chassi tubular, não há fibras de carbono nisto, um chassi tubular. Estás a entender? Uhum. A capa, o coisa é de plástico. Entendes? É fibra de vidro. Pronto. Metas fibra de vidro. E tu tens 500 kg e tu tens mais 600 cavalos. Ou seja, já podes calcular a relação peso-potência. Claro, entendes? Que é isso que faz a diferença, né? Nos carros de competição. Exatamente, nos carros de competição. Qualquer que ele seja, podemos estar a falar de um Seat León Supercopa que corre aqui no campeonato. Exatamente, mas eu estou a pôr 1986, compreendes? Que é quando há o acidente na Lagoa Azul com o Joaquim Santos, com o Ford RS200, de grupo B, e depois a seguir tens o acidente mortal do Toivonen na Córsega. Uhum. O que eu quero chegar é que nos anos 80, com a história do turbo, que era tudo turbo, que era o que estava na moda, tudo turbo, e as potências cada vez mais fortes, cada vez mais altas, cada vez mais velozes, os pilotos tinham um certo controle. Se na Fórmula 1 não havia tanto esse problema, nos rallies é que era pior. O Marco Allen chegava a dizer que tinha um dia qualquer que tinha feito o equivalente do esforço a um rally inteiro. Compreendes onde é que queres chegar? É por isso. Por exemplo, posso dar-te uma ideia. Eu vou-te dar uma ideia. Para mim, aquilo que matou o Toivonen na Córsega foi que ele, pura e simplesmente, não conseguiu controlar mais o carro. Perdeu o controle do carro. Compreendes? Não foi porque falhar nos travões ou coisa assim. Portanto, estamos a falar de um sítio que era muito... Pronto, a Córsega é... Estamos falando do rally em asfalto, com curvas e contracurvas, e é muito apertadinho. E tu, se tu pôs o carro fora da linha, não é? Tu tens uma rabeceira de 50 metros à tua espera. E não perdoa, exatamente. E então, estamos a falar de um carro com peso de potência cada vez menor, os pilotos com cada vez mais dificuldade em controlar o carro... Qualquer dia tinha que acontecer uma catástrofe, foi o que aconteceu. Estás a entender? Era um desastre à espera de acontecer. Isto e daí que... É assim que as coisas... Estamos a falar de história, mas... Exato. Estamos a falar de história, mas são exemplos do passado que, de uma certa maneira, podem caber no presente. O presente, aquilo que tu vês agora, é moldado pelos eventos do passado. Completamente. Compreendes? E repara... Nunca vai deixar de ser assim. Aliás, nós começámos aqui esta nossa conversa hoje por falar nas mudanças da Indy, que é exatamente por erros do passado. Exatamente. A Indy, por exemplo, pronto, e agora voltando à Indy, por exemplo, este ano cortou nos ovais que pode cortar por causa de um erro que só depois é que viu, quer dizer, o erro que só viu quando acontece, pronto, infelizmente, um acidente mortal, não é? Pois. E essa semana foi chata, porque morreu passado 7 dias, morreu o Marco Simoncelli, não foi? Em Sepang. Exatamente, ainda por cima as pessoas... Oh, Pedro, só para teres uma ideia, em 86 houve uma altura muito má, eu ponho 94 de lado, mas também foi a mesma coisa, mas as pessoas já estavam muito sensibilizadas. O Toivonen morre no dia 2 de maio, na Córsega. 13 dias depois, tens o Hélio de Angelis em Porricar. 13, disseste tu? 3. 13 dias, 13. Dia 14. Pronto. Antes, em janeiro, tinha morrido o Thierry Sabine por causa do acidente no Dakar. E depois, em março, foi a história do acidente na Lagoa Azul. As pessoas estavam absolutas... E depois, no final desse mês de maio, o Marco Sura mete-se dentro de um RS200, no Rally Essen, e tem um acidente grave. Estás a entender? Ele só se salva porque ele estava a conduzir um carro inglês. A inglesa. Tinha o volante à direita. Porque quem morreu... Pronto. Ou seja, as pessoas na altura estavam muito sensibilizadas. Sim. Estás a entender? As pessoas ficam ficar sensibilizadas. E foi por causa daqueles acidentes todos que a FIA, o Balestro, então presidente, decidiu que os turbos iriam ser tirados no final de 1988. Foi uma dessas razões. E foi também a razão pela qual ele decidiu que no final de 86 acabavam os grupos B. Essas decisões... É segurança. Essas decisões... Isto há aqui, o reverso da medalha, não é? Quer dizer, isto é como diz o Jean Pacheco, como dizia o Jean Pacheco, que é uma faca de dois legumes. Quer dizer, eu sinceramente, eu gosto... pouco de ver a Fórmula 1 com tanto regulamento para tudo e mais alguma coisa que limita a criatividade. Mas, por outro lado, há decisões como essa de eliminar os carros do grupo B, por muito espetaculares que eles sejam, parece uma decisão sensata, acho que ninguém discute isso. E hoje em dia, se tu fores ver bem os carros atuais de rallies, têm tanta ou mais potência do que os grupo B, mas os carros são mais pesados. Pronto, tem chassi mesmo de carro, não é? Tem mesmo chassi de carro, não é? Uhum. Chassi tubular, coisas assim. Sim. Ainda não são carros com todos cheios de fibra de carbono, mas pronto, tem que ter alguns componentes. Ou seja, são carros relativamente mais pesados, são potentes, são tão potentes, mas são mais pesados e para que os pilotos possam controlá-los. Mas essa há aqui um fascínio que o desporto motorizado tem e que tu próprio disseste que tinha em ti, é o domínio do homem sobre a máquina, não é? Exatamente. Não podemos deixar isto depois também chegar a um nível que é muito fácil, que é o que a Fórmula 1 já foi acusada Exatamente. Disso, não é? Exatamente, mas eu acho que eu acho, o que eu não gostava de ver era, por exemplo, transformar a Fórmula 1 numa categoria monomarca, estás a entender? Eu fico sempre com aquela ideia de que... Eu acho que para mim isso também não vale a pena. Com a quantidade de regulamentos que fazem, com a quantidade de regulamentos que eles fazem, com restrições nisto e naquilo e naquilo outro. Alguém chega lá, mete uma coisa nova e depois a FIA 15 dias depois ilegaliza-o porque dá a justificação que é, vamos supor, uma ajuda aerodinâmica qualquer. Vamos supor. Pois, eu realmente, isto num mundo perfeito, em que as pessoas iriam... Os carros iriam ser totalmente diferentes uns dos outros e tinham a mesma performance. Em que, por mim, num mundo ideal, o regulamento da Fórmula 1 era assim, o vosso carro tem que caber dentro desta caixa, acabou. Não é? Como eu costumo dizer, meter um quadrado dentro do círculo. Ou o círculo dentro do quadrado. O círculo dentro do quadrado. Quer dizer, o vosso carro que tem que caber nesta caixa com 4 metros e meio por 2, com 1 metro de altura, façam o que quiserem. Não é? Depois havia aparecer um carro com... Mas era o que havia até... até meados dos anos 80. Até meados dos anos 80. A única coisa que a FIA metia era duas coisas. Era a cilindrada dos motores e era o peso mínimo do carro. Uhum. Que era para evitar que tivessem caixas voadoras. E que escalasse assim, a relação tivessem caixas voadoras. O Colin Chapman era acusado, na Lotus, era acusado de fazer caixas voadoras. Porque era essa a sua filosofia. Era quanto mais leve, melhor. Aliás, os lotes de estrada hoje em dia são assim. Exatamente. São pequeninos, mas são muito leves. Têm, pronto, são, vamos supor, são carros de 600 quilos. Podem ter motores aparentemente inferiores a um Ferrari ou a um Lamborghini. Mas em termos de performance são equivalentes, são melhores. Pronto, sim, tu vês isso no Top Gear. Quando lá metem um lotes e o lotes anda aí a passear. Tanto como um BMW. O que eu gostava, sinceramente, era que houvesse um carro que tivesse um ponto forte muito óbvio e que tivesse uma fraqueza óbvia, e outro carro que tivesse um ponto forte diferente e uma fraqueza diferente. Mas que fosse óbvio, porque se calhar um engenheiro da Fórmula 1 experiente olha para o carro A e para o carro B, para o carro B e vê diferenças na aerodinâmica e sabe, este carro é fraco aqui, aquele carro é forte ali, e esse engenheiro percebe. O público que está a assistir em casa não percebe bem as diferenças na aerodinâmica, nem tem capacidade para fazer. É perfeitamente normal. Exato. Eu gostaria que essas diferenças, se calhar no meu mundo ideal, não seria tão necessariamente o caixote, ou melhor, seria o caixote, mas que fosse acabar num estado em que havia carros visivelmente diferentes uns dos outros. Exatamente. Com pontos fortes. Por exemplo, imagina que se o regulamento fosse este do caixote, havia um carro que tinha uma grande aerodinâmica motor poupadinho. Mas o grande problema é que a Fórmula 1 está, e a Indy também, se quiseres, está obcecado na ideia do equilíbrio. Exatamente. Não querem ter um carro dominador. Compreendes? Um carro dominador é mau, estás a entender? Por exemplo, eu sempre aquela história, por exemplo, voltando ao Colin Chapman, o Colin Chapman era genial, porque ele inventava soluções que depois testava. Se tu fores ver bem, a Fórmula 1 moderna é moldada por ele. O primeiro carro com, só para teres uma ideia, o primeiro carro com radiadores laterais é um Lotus. Aliás, vou ainda mais atrás. O primeiro monocoque é Lotus. O primeiro carro com asas é Lotus. O primeiro carro com radiadores laterais é Lotus. E o motor atrás do piloto? É Cooper, por acaso é Cooper. Ah. Aliás, é Auto Union nos anos, em 1934. Isso é coisa do... olha, era a obsessão do Ferdinand Porsche. Foi ele que se lembrou de apertar o motor diretamente ao chassi e de ligar a suspensão ao motor e coisas assim? Isso é o Lotus 49. Ah. Isso é o... E olha, isso também é Chapman. Pois, é Lotus. O efeito Sol é Chapman. É Lotus. Uhum. Ou seja, eu estou a falar, e agora se quiseres pôr boi, o nome ao boi, estou a falar do Lotus 25, do Lotus 49, do Lotus 72 e do Lotus 79. Ou 78. O 79 já é mais... já é, vá lá, não é digo o efeito sol total, mas é o completado do círculo. Quando ele dá o passo a seguir, que já começa os turbos já começam a morder-lhe os calcanhares, quando ele dá o passo seguinte, que é o chassi duplo, que é o modelo 88, a FISA corta-lhe as pernas. E ele pá de camisa, diz: peraí, se estão-me a cortar as pernas, não estou aqui a fazer nada. Estás a entender? E então, o passo seguinte dele, que ele ia dar antes de não morrer, aliás, havia um teste marcado para o dia em que ele morreu, era o da suspensão ativa. Que depois tu vais ver no Lotus 99 do Senna 87, mas na mesma altura que estão os FW11 a testá-lo para a Williams. E que foi uma das inovações tecnológicas que deu o título ao Mansell, não é? Não foi? Não, estou a fazer confusão. Não. Mais tarde. Mas por acaso o Piquet desenvolveu a suspensão ativa nesse ano, em 87. Ele ganhou o tri por causa disso. O sistema de suspensão ativa do Williams foi desenvolvido pelo Piquet. Porque digamos que era uma coisa que o Williams não queria, não estava muito interessado, mas o Piquet pegou naquilo, desenvolveu de forma a ser ser praticável. Montou no carro dele, ganhou em Itália, e depois eles viram: ah, de facto isto funciona, e depois meteram nos outros. Pronto. Pois, porque se a receita funciona... Exato, se a receita funciona, toca a metê-lo. O que tu tens neste momento, o que tu tens neste momento, pelo menos em termos de mentalidade, é o seguinte: a FIA, em nome de, chama o que quiseres, controle de custos, equilíbrio de entre equipas, etc, etc, quer fazer uma fórmula monomarca sem ser monomarca, estás a entender? Sem ser como a Indy. Sem ser óbvio. Sem ser óbvia, estás a entender? Está a dizer às equipas o seguinte: vocês vão fazer um chassi sobre estas normas. E fazem um chassi. É por isso que tens todos eles a fazerem aquele bico de ornitorrinco, estás a entender? Exceto a McLaren, neste momento. Estão todos a fazer um bico de ornitorrinco. Prontos, por motivo de segurança, é justificativa. Sim. É justificativa, mas tu vais ver, o Williams é parecido. Não são carros iguais, mas são carros parecidos. O Williams é parecido, o Lotus é parecido, o Caterham é parecido, a Ferrari é parecida. Só a McLaren que não é. A McLaren, de uma certa maneira, diz assim: para que é que eu vou abaixar... subir um bocado o bico, se nós já provamos que com o bico baixo conseguimos ser tão eficazes como os outros. Esses bicos não, os bicos não são, não são baixos, não é de agora. Quer dizer, o Brown, em 2009 já era assim. Correto. Mas onde eu te quero chegar, onde eu quero chegar, é que não tem que ser como os outros, percebes? Sim. Onde eu quero chegar neste momento é que, como todos andam uns atrás dos outros, todas as equipas andam um atrás dos outros, nas soluções aerodinâmicas e tudo mais, prontos, de uma certa maneira, e são um bocado conservadores nesse aspecto, quando a FIA diz assim: agora vocês vão ter que regulamentar desta forma e daquela forma, e como eles estão a seguir todos uns os outros, vão ter que fazer um bico, voluntário ou involuntário, mas vão ter que fazer um bico como eles querem, por causa... de uma certa forma, estou a denunciar pronto, o estilo ou o rumo que vão as equipas. Estás a entender? Uhum. A única que segue um rumo diferente e consegue ser tão eficaz como os outros é a McLaren. Pronto, é a leitura. Ainda não vimos o Marussia, não é? Mas quer dizer... O que contam é que vai ser parecido com a McLaren. Aliás... Com a McLaren? O que contam, sim, mas eu não tenho a certeza. Não, não, se calhar deve ter o mesmo bico-pato que nós outros. A HRT... Não, já vi um desenho, agora quero ver o carro na real. Estás a entender? Porque parece que não tem um bico de pato, mas eu suspeito que, bem, primeiro de tudo, o de La Rosa já pediu um bico de pato. Já pediu? Já pediu, pá, há umas semanas, creio que depois do teste em Jerez, queria ter, quem não tinha visto o chassi novo, chassi pseudo novo, não é? O F-112 é uma evolução do F-111, que por sua vez vai ser uma evolução do F-110, não conseguem evoluir muito, porque não é dinheiro para evoluir muito, não é? Claro. E ainda por cima, este ano, com a casa às costas, não vão ter o problema, se calhar já nem deve ser o dinheiro, já deve ser mais arranjar um lugar para desenhar, redesenhar. Quer dizer, o problema vai se resumir sempre a dinheiro. Sim, mas para uma coisa, podes ter dinheiro, mas podes não ter um lugar, pronto, para sentar o carro e modificá-lo e construir essas modificações, não é? Os carros têm que ser construídos. Tem que ser, as peças têm que ser construídas em algum lado, não é? Se não é na fábrica, é num fornecedor externo. Compreendes? Sim. Portanto, mas vamos a ver. Ok. Paulo, estamos aqui já... Há 150 anos. Há 150 anos, sim. E houve coisas para falar... Sim, quer dizer, nós vamos guardando também uns tópicos para outros dias, não é? Mas queria falar só de mais um tópico, e até estou a escolher. Queres falar das perspectivas do Massa, do que é que lhe pode acontecer, ou preferes falar do Bahrein? Vamos falar do Bahrein. Vamos falar do Bahrein, porque o Massa, podemos falar disso mais perto de Melbourne, estás a entender? Boa. Podemos falar do Massa mais perto de Melbourne. Paulo, eu sigo... Para ter uma coisa mais geral em relação às outras equipas. Uhum. Eu sigo aquilo que tu escreves com atenção e sou exatamente a mesma opinião que tu, no que toca ao Bahrein. Não consigo ser diferente. Aquilo não vai para a frente. É o tio Bernie é jogadas do costume, não é? Uhum. Mas movimenta-se sempre da mesma forma e agora é igual. Só aquilo que me surpreendeu, sinceramente, que eu não estava à espera, foi dos bilhetes que começarem a estarem à venda. Quer dizer, aquilo é uma jogada, quer dizer, não é mais nada. É a jogada, é, sim senhora. Não é? Não pode ter uma coisa. Mas é assim, vamos lá pôr as coisas como é aqui. Se quisermos ser pragmáticos, eu acho que a corrida vai adiante, compreendes? Agora, eu acredito que a corrida vai adiante, mas pronto, há um mas nisto tudo. Claro. Se a população se agitar por esses dias, vai ser um verdadeiro desastre de relações públicas. Pois, é por isso que eu acho que não vai acontecer. Porque, quer dizer, isso é... Há uma coisa que se pode fazer, há uma coisa que há uma espécie de válvula de segurança, se tu quiseres, meter nisto, que é qualquer prova pode ser cancelada por aquilo que eles chamam de force majeure, ou seja, tinha que ser uma grande justificação para cancelar. Porque repara uma coisa, estamos a falar de equipas que têm muito dinheiro, que envolve muito material muito caro, que mexe com centenas, se não milhares de pessoas. Talvez milhares. Sim, milhares de pessoas. Com milhares de pessoas, as equipas todas, estamos a falar de equipas, de jornalistas, estamos a falar de fotógrafos, estamos a falar de pronto, outro pessoal, e depois tu vais ter essa gente toda a ir parar para um sítio pequenino, que é uma ilha, Bahrein é uma ilha, e vai entrar, entre aspas, no olho do furacão. Pronto, é por isso que eu digo que vai ser uma, pode ser um desastre de relações públicas. E as seguradoras, todas as equipas têm seguradoras, e os seguros são... Mete lá um 9 zeros ou 12 zeros. Né? É qualquer coisa mais 12 zeros. Né? Ou seja, são milhares de milhões de dólares. Estamos a falar de um desporto que movimenta no mínimo 1.000 milhões de dólares por ano, não é? Dos quais metade caem nos bolsos do tio Bernie. E é por isso que pronto, pondo um bocadinho de lado... É por isso que, por exemplo, há países e há equipas que estão a receber a Fórmula 1, principalmente na Europa, e querem livrar-se dos contratos porque custa-lhes imenso. Estamos a falar e que é uma 20, 30, 40 milhões de dólares por ano, e é muito dinheiro. Mas, por exemplo, se há uma agitação, se a Fórmula 1 chega ao fim de semana de 22 de abril com agitação nas ruas, que é o que tu vais ter. Tu vais ter tropa na rua, tu vais ter os movimentos controlados, muito provavelmente tu vais ter alguém que vai lá ao Bahrein, ou ter o azar de ir ao Bahrein, vai ter, entre aspas, guarda-costas a segurá-lo. Provavelmente os pilotos, ou os mecânicos, ou o que é que seja, vai andar, espero que não, em carros armados, do hotel para o circuito e do circuito para o hotel. Okay. Provavelmente vão montar barreiras policiais à volta dos hotéis e do circuito, estás a entender? Ou seja, vão mobilizar as tropas, e não ficaria nada admirado se o Bahrein pedisse ajuda dos vizinhos para aquele fim de semana. Pois, é por isso que eu digo que o Bahrein pode acontecer, mas vai acontecer num país em estado de sítio. Pois claro. Agora a minha pergunta é, o cenário que tu descreveste, não é já um desastre de relações públicas? É. Pois. Por isso é que eu digo que a coisa é capaz de não ir para a frente. Porque isto que nós estamos aqui a dizer... Mas, reparem a coleção que está-se a marimbar, estás a entender? Se o gajo do Zimbábue, o Robert Mugabe, chegasse ao pé do Bernie Ecclestone e dizia assim, eu tenho aqui 50 milhões de dólares para gastar por ano. Construo um circuito no meu país. Tenho 50 milhões de dólares para gastar por ano. Ah, mas está tudo a... mas está tudo pobre, estão a morrer de fome, não interessa, eu tenho aqui, monto um circuito. Ele diz que sim, ele está ali 50 milhões de dólares, ele monta o circuito, constrói o circuito. Ah, mas não se preocupe, eu construo o circuito, são 200 milhões, não é? Estão a gastar os americanos em Austin. Uhum. Ah, mas não preocupe, percebes, o Bernie Ecclestone quer dinheiro. Pronto, não interessa de onde, se for na Lua, em Marte, no Cazaquistão, na Antártida, desde que lhe deem o dinheiro, desde que lhe deem as condições, ele leva para lá a Fórmula 1. Ora, como tu tens um emir que é maluquinho por automóveis, não te esqueças que esse senhor está a dar 60 milhões de dólares por ano. Aliás, 40 milhões. 60 milhões seria se o Bahrein fosse a corrida principal, a corrida inicial do campeonato. Era 40 mais 20. 40 mais 20, pronto. Em 2010 e 2011 era o que pagava ao Ecclestone. Se ele dá 40 milhões de dólares por ano para ter a Fórmula 1 ali, não é? Pronto, porque ele é capaz de dar. Quer dizer, ele diz assim, não me interessa se está numa rodaria, se está no meio de um caos, eu pago 40 milhões de dólares para ter a Fórmula 1 e tenho. Compreendes? E o Ecclestone diz, opá, ótimo, dás-me os 40 milhões, garantes-me a segurança, então vou montar. Ele já fez isso, ele fazia isso com a África do Sul no tempo, pois, da parte... Mas repara, a informação, aquilo que o mundo sabia da África do Sul nessa altura toda a gente já sabia. Mas a informação que existe... Repara uma coisa, em 1985, só para teres uma ideia, agora vou-te meter num contexto histórico. Em 1985, a Fórmula 1 ia à África do Sul... Estás a entender? Numa altura em que a África do Sul já estava fora da FIFA há mais de 20 anos, já estava fora do Comitê Olímpico Internacional há mais de 20 anos, estás a entender? E a Fórmula 1, a FIA e a organização do Bernie Ecclestone, pura e simplesmente ignoravam as sanções internacionais e iam todos felizes e contentes para a África do Sul. Porquê? Porque era o governo que sustentava aquilo tudo, estás a entender? Uhum. Porque era uma espécie de montra, que era a única montra internacional que eles tinham. Repara, até o próprio rugby já não ia à África do Sul. Estás a entender? Tu que sabes que a África do Sul é uma potência do rugby. já não ia à África do Sul, estás a entender? Os desportos britânicos, não é? Mas a Fórmula 1 era a única exceção. Pois, realmente, o gajo, e a Fórmula 1 só deixou de ir à África do Sul por causa da pressão internacional que foi feita pelos governos, quer britânico, quer francês, quer italiano, quer outros, estás a entender? Houve governos que ameaçaram os seus pilotos em... pronto, não queriam que os seus pilotos fossem para lá, não é? Pronto, e no final a Ligier e a Renault não foram à África do Sul por recomendação do governo francês. Recomendação, entre aspas, porque na altura eram empresas estatais, que dependiam dos estatais. Provavelmente o François Mitterrand, que era presidente da altura, chegou ao pé deles e dizia assim: eu corto-vos os fundos se vocês forem à África do Sul. E aí a decisão é fácil. Exato, a decisão é fácil. É por isso que eu digo, provavelmente, para mim, a única hipótese viável de um cancelamento do Grande Prémio de Bahrein era se as seguradoras chegassem ao pé das equipas e dissessem assim: eu não vos vou segurar o Grande Prémio. Bom, e aí a decisão também fica fácil. Exatamente. Exatamente. Essa para mim é a única hipótese viável do cancelamento do Grande Prémio de Bahrein. Pronto. E é o que provavelmente aconteceu no ano passado. Mas isto estás a falar da perspectiva das equipas serem elas a dizer: nós afinal não podemos ir, não é? Não é as equipas. Não é bem as equipas. Não, quer dizer, o ano passado quem rompeu o acordo foi o Bahrein. Foram eles que disseram: não estamos em condições. Oficialmente sim. Não. Oficialmente sim. Oficialmente foram eles que disseram: não temos condições para isso. Mas quem está lá mais por dentro sabe que isso não foi bem assim. O próprio Bahrein disse: nós poderíamos assegurar. Mas provavelmente pode ter sido o pessoal, por exemplo, em Londres, principalmente em Londres, porque a maior parte das equipas são sediadas em Inglaterra. Muito provavelmente pode ter sido as seguradoras, pode ter sido não tanto a opinião pública, mas pronto, coisas que em termos financeiros, coisas que se mexem nos bolsos das equipas e do próprio Bernie, chegarem lá e disserem assim: se vocês forem é por vossa própria conta e risco. Estás a entender? Uhum. E é o que provavelmente, é por isso que eu digo que para mim essa é a única hipótese. Certo. Que é, se tu fores, se vocês forem, é por própria conta e risco. Mas pronto, é mais para o mês que vem, nas semanas que vêm, nas semanas que faltarem para o Grande Prémio do Bahrein, tu vais ter mais, vais ver mais pessoas a dizerem, por exemplo, para boicotarem o Grande Prémio. Vais ter muitos apelos a pedir para que a FIA não vá, mas a FIA não tem mão nisto. Quem tem mão nisto é o Bernie Ecclestone, e o Bernie Ecclestone é um teimoso. Ah, pois. É um teimoso, é um velho teimoso. Vai dizer não e não, está tudo seguro, está no melhor dos mundos. E o Bernie Ecclestone já passou por situações semelhantes no passado e ganhou sempre, não é? A Fórmula 1 e ao Brasil no final, e à Argentina no final dos anos 70, com ditaduras muito mazinhas. E claro, o exemplo da África do Sul. Esse é o exemplo mais gritante. Exato, é o exemplo mais gritante, não é? Estamos a falar de um velhote que não está-se marimbando, não é? Certo. Que era dinheiro, que era os 60 milhões de petróleo, não é? Ele realmente, a postura dele... Nós ficamos com a sensação que prejudica a Fórmula 1, não é? Mas a verdade é que ele contribuiu muito para chegar ao nível onde ela está hoje, não é? Exatamente. Foi graças a ele que isto é uma indústria de milhões? De mil milhões, pelo menos. Pois. É, no mínimo mil milhões, fora aquilo que as equipas conseguem, não é? Uhum. Estamos a falar de direitos televisivos e aquilo que os países pagam para ter a Fórmula 1. Por exemplo, Singapura paga 50 milhões de dólares por ano para ter a Fórmula 1 em Singapura. Mas essa veio para ficar, porque eu vai... Mas agora tens um grande... Agora estás a começar a ter um grande problema. Estás a entender? E repara, estamos a falar de países que não estão em crise. Não é? Já começam a ver que os negócios que fizeram com o Bernie Ecclestone são mais prejudiciais a eles do que são mais prejudiciais a eles. Por exemplo, o exemplo, não digo mais gritante, mas é um grande exemplo: a Coreia do Sul, o circuito da Coreia do Sul fica no meio de Niurs, E não há, por exemplo, uma capacidade hoteleira tão grande como, por exemplo, no Japão, ou na China, ou porque são, ficam situados no meio de cidades, ou já estão mais habituados a isto. As pessoas que vão ver o Grande Prémio da Coreia dormem em motéis. Estás a entender? Ou Sim, que é seja, uma coisa. dormem em sítios onde têm camas redondas, espelhos no teto e banheiras muito sui generis. E ai, o varão no. Ai, que giro! Compreensão onde eu quero chegar. E depois, e como contaram algumas pessoas que foram lá ao local, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram à Coreia do Sul, àquele local na Coreia do Sul, foi comprar lixívia, estás a entender? Para limpar E aquilo tudo. andaram para limpar aquilo tudo. Compreendes? É incrível. É Principalmente incrível. percebes onde eu quero chegar? Não, não Sim, percebes? sim. Estes novos sítios, quer dizer, que não têm tradição, que não existe necessariamente Exato. E vão lá pura e simplesmente por dinheiro. Exato. Compreendo. Para teres uma ideia, por exemplo, na China, agora não tanto recentemente, mas a organização da China, às vezes, pelo menos nos primeiros anos, dava bilhetes a estudantes para encherem pronto, as bancadas, principalmente nos treinos. Quem me dera Porque nos que. treinos, as bancadas ficam literalmente vazias, só tens na reta e nem por isso. Agora já está mais, já levam 120 mil pessoas, porque a China é diferente. Claro. Porque a China é diferente, porque toda a gente quer estar na China, etc, etc, etc. E é uma ditadura. Mas, por exemplo, eu acho que vi isto alguns no Facebook há umas Mas sabes? semanas. Um fim de semana em Sepang pode custar o equivalente a 13 euros. Já Um fim de viste? semana. No Grande Prémio da Malásia. Os bilhetes, o preço dos bilhetes. Ou 13 seja, euros. 13 euros. E os mais caros, metias mais um zero, andavam. Creio que era. Pronto, era na Papadoc? Europa. Sim. Para o paddock. Estás a entender? Front seat, digamos assim. Ver as coisas no front seat. Pronto, no, na tribuna da frente. Que Eu não é não o sei. paddock, que é tribuna. Não, não é no paddock. Há bilhetes para o paddock, sabes que. É a tribuna principal. Pronto. Entendes? Por acaso, eu nunca perguntei isto. Nunca perguntei isto à minha namorada. Mas, porque ela foi a Interlagos no, no, no agora, neste, 2011. neste, neste, em 2011. Mas, as pessoas que foram, porque ela foi ver na parte da frente. Esse pessoal pagou muito caro, acho que foi. Acho que andaram à volta de 200 e tal reais. Ou seja, é caro, continua a ser caro. Estás a entender? E o Brasil tem tradição e enche sempre, não é? Tem lagos, enche sempre. Mas as pessoas gastam muito dinheiro Sim, para ele. o Brasil tem tradição, Exatamente. isso ninguém vai discutir, não é? Ninguém vai Exatamente. discutir. E estamos falando de um circuito com 70 anos. Não tem propriamente. Não é um tilcódromo, não é? Pois Mas não. enfim, mas isso são coisas que podem Ah, ser discutidas. que essa, aliás, é outra característica desses circuitos novos. Exato, são todos desenhados para o mesmo tipo. Não há agora uma exceção com uma corrida nova não, nos Estados Unidos. É o tamanho que desenha a pista? O Tilke desenha Austin e vai desenhar o circuito urbano em New Jersey. É sempre o mesmo tipo. É sempre a mesma receita. Ele desenhou, é sempre a mesma receita. É o construtor oficial da Fórmula 1. É o Mas Bernie. não é a exigência dele, é a exigência do Bernie ou. É. É? Pois, É a então aí. exigência do Bernie. Não há aliás, ele disse assim: olha, custa 150 milhões. Vocês podem fazer o dinheiro que quiserem, mas tem que ser este senhor. Compreendes? O circuito da Coreia é dele, o circuito do Bahrein é dele, o circuito da Abu Dhabi é dele, o circuito da Índia é dele. Tudo que é a Ásia. Aliás, o primeiro circuito que ele desenhou foi o Sepang. Já vão 12 anos, ou 13. Depois, tudo o resto, China, Coreia, Índia, Abu Dhabi, Bahrein, Turquia, tudo isso é do Tilke. O Tilke, claro, já desenhou outros circuitos para outras coisas. Por exemplo, há dois ou três circuitos na Rússia que são desenhados por ele. Há um autódromo novo na Eslováquia que é dele, que tu vais ver no WTCC, creio eu. Os únicos circuitos novos que não foram desenhados pelo Tilke, pelo menos que eu saiba, dois. Até aquele circuito de Marrocos que serve para o WTCC. O WTCC, sim. É dele. Epá. Até há um circuito parecido na Roménia, que também foi desenhado nas ruas de Bucareste, é dele. Impressionante. Os únicos circuitos recentes que eu saiba que não foram desenhados pelo Tilke, que eu saiba, é o Potreiro de las Funas na Argentina, em São Luís, que o pessoal do GT1 corre lá, que tem um lago pelo meio, e é o de Portimão. Portimão, exatamente. Pronto, tudo o resto, aquele circuito de Valência, que não sei porque é que puseram aquilo ali. Quem é o maluco que desenha um circuito com outro circuito nos arredores? Mas pronto, aconteceu. Aliás, outro circuito nos arredores pode ser Barcelona, que não é assim tão longe. Exato. Há outra coisa. Eu não tenho certeza, mas acho que Motolanda Aragón não é do Tilke. Isso é de um Alquins. Alquins é em Saragoça. Isso não é aquela pista de um tipo qualquer excêntrico que tem umas características de Spa aqui e umas Suzuka ali, uma coisa assim, uma mistura assim. Eu creio que não. Mas há um circuito assim, algo, penso eu. Sim, mas não tenho certeza onde é que é. Eu tinha ideia que era em Espanha. Esse não é de Monte Blanco. Não estás a falar de Monte Blanco? Epá, não sei. Não sei. Eu sei que a Espanha desenhou muitos circuitos nos últimos tempos e alguns são privados. Monte Blanco é desse. Motolanda Aragón, que é em Alcaíns, está lá. Depois há um circuito que é o Circuito Navarra. Eu acho que é do Tilke. Acho que esse de Navarra é Tilke. O Aragón é que não tenho a certeza. A Espanha tem muitos circuitos. Por exemplo, nos últimos tempos desenhou muitos circuitos. Há pelo menos 3 ou 4, 5, com Valência, que foram desenhados nos últimos anos. Pronto. E eu creio que há. Acho que não é nada. Eu ouvi dizer que queriam construir um circuito em Lérida, que na Catalunha, outro circuito na Catalunha, mas não sei se foi para a frente ou não. Agora, mas, como está com a crise, né? Com a bolha imobiliária. Fiz bolhas imobiliárias. Certo. Paulo, o que é que dizes de acabarmos por aqui? Para mim é ótimo. É? Uhum. Ok. Por hoje é tudo. Parece-me bem.